Aí, a falta de educação é uma afronta à dignidade humana. É uma violação dos direitos do homem. A falta de educação aumenta a violência, formando a fome, doença, marginalização, subnutrição, que se espalha no meio do meu povo. Em virtude do crescente empobrecimento da maioria, não é certo aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornando maior a escravidão dos oprimidos. Queremos o contrário disso. Aí, ministro, agora quem está na mira é você. Bateu de frente com o perigo. Crime do raciocínio. Armado até os dentes, três malucos, linha de frente. Pode crer. Mano Ed, flagrante, aliado G.